O assunto hoje do encontro é obsessão, fascinação e possessão. De certa forma, são três tipos de obsessões, né? Então, existe a obsessão por fascinação e a obsessão por possessão. O que quer dizer, digamos assim, possessão? Mentira. O que quer dizer obsessão? Até no próprio dicionário está bem assim específico, que é uma fixação. É alguém se fixar a algo, alguém tentar provocar através dessa fixação algo a alguém ou a alguma coisa. Então, na verdade, é uma fixação em acometer algum ato. De repente, ato bom ou às vezes ato, na maioria das vezes, quando é obsessão, ruim. Começando com os tipos de obsessão, que nós temos que falar como é que funciona as obsessões. Então, nós temos que sempre partir de um pressuposto, né? Partir de uma ideia de que existem entidades espirituais encarnadas, que somos que nem nós que estamos aqui, e entidades espirituais desencarnadas, que são aqueles que estão ainda na erraticidade, no mundo da espiritualidade. As obsessões geralmente acontecem entre esses dois mundos, entre a erraticidade, que são aqueles espíritos que não ascenderam ainda, que estão aqui errando ainda entre nós, e nós aqui encarnados. Então, existem as obsessões entre desencarnados para desencarnados, certo? Que são obsessões entre eles, que provavelmente uma entidade espiritual que já faleceu, que já desencarnou, fica esperando o desencarne de alguém outro que teve alguma pendenga aqui em existência carnal e fica esperando lá no outro lado para que haja um acerto de contas. E lá há essa troca de digamos assim, de energias. Existe alguém obsediando um outro alguém entre desencarnados. Depois existe a obsessão de desencarnados para encarnados, que são as mais comuns, que nós vamos falar depois. Depois tem a obsessão entre encarnados para encarnados, que também existe. Existe. E grandes exemplos são os ciúmes, a inveja, né, de um encarnado para um outro encarnado, quer dizer, uma entidade espiritual, nós aqui, para uma outra entidade espiritual também encarnada. Um dos grandes exemplos de obsessão de encarnado para um outro encarnado é os ciúmes, né? É algo doentio, é algo realmente obsessivo, né? Que às vezes leva as pessoas a cometerem verdadeiros atos de loucura, tá? E a obsessão também de encarnados para desencarnados, que acontece geralmente, né, em círculos familiares, quando desencarna alguém muito chegado, um filho, um pai que era muito ligado à família, que geralmente todos são, né, alguns não, ou a mãe. Então, o que acontece? Existe, assim, digamos, uma obsessão em fazer com que essa entidade que desencarnou, essa pessoa da família que desencarnou, continue aí no meio da gente. É uma questão obsessiva e as pessoas ficam geralmente chamando ou pedindo para que esse desencarnado, né, esse pai, ou essa mãe, ou esse filho, ou tia, ou avô, ou avó que desencarnou, continue aí no meio deles, continue tentando ajudá-los e tal. Mal sabendo que é bem provável que aqueles que partiram é que estão numa situação um pouquinho mais constrangedora, porque eles partiram. Nós estamos aqui no meio da nossa família, dos nossos amigos, e eles não, eles estão lá, quem sabe, sofrendo aquele baque, né, da separação, aquela primeira impressão de estar numa outra existência, numa nova realidade. Então, isso também é uma obsessão. Então, vamos falar agora das obsessões mais comuns que geralmente a gente presencia dentro de uma casa espírita, que é a obsessão, aquela mais simples que acontece, que é a obsessão de desencarnados, né, entidades desencarnadas para encarnados, e que acontecem de forma simples, andando na rua, ou às vezes a gente pega e vai numa festividade, ou vai num evento, vai em qualquer local que seja, e dependendo do nosso, da nossa frequência vibratória, nós temos que saber que se lá estão 200 pessoas, existem lá 600, 700 entidades espirituais desencarnadas que também estão naquele local. Então, o que acontece? Se algum deles entra numa frequência vibratória com alguém de nós, encarnados, o que vai acontecer? Ele vai se aproximar de nós. O que vai acontecer? Por quê? Porque nós estamos numa mesma frequência. Nós estamos numa mesma frequência vibratória. E aí, ele se aproxima de nós, ele se usufrui de nossa energia, tanto aquela energia animal como a nossa energia mental, e aí ele, no momento que nós sairmos e formos para casa, ele vai junto com nós. Isso é aquilo que popularmente as pessoas chamam de encosto, né? Mas isso é facilmente tratável, porque as pessoas quando chegam em casa, já existe aquela energia dentro de uma casa, que é a energia específica do lar, né? Da família. Existe um costume na nossa região das pessoas realizar uma pequena oração antes de deitar, antes de dormir ou acordar. E essa pequena oração, por simples que seja, ela move energias que a gente não imagina. E essa entidade que porventura esteja ainda com nós, ela de certa forma ela é doutrinada. Porque quando a gente faz uma oração, a gente abre um campo energético de energia positiva, de luz. E ali então chegam entidades espirituais específicas e pegam e conduzem esse obsessor, né, entre aspas, e o conduz, digamos assim, para um local onde ele possa ser auxiliado. E isso existe e acontece quase todos os dias com nós. E não precisa ter medo, porque isso aí é normal. Todos nós passamos por esse tipo de situação sempre. É claro que, dependendo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de nossas palavras, essas entidades, elas vão ficando. De repente, se nós não cuidarmos com as nossas atitudes, pensamentos e palavras, elas vão ficando. Vai começar a criar ali, digamos assim, uma atração agora bastante então doentia, em que nós, encarnados, vamos começar a perceber que algo não está certo, algo está errado. Aí a gente começa a se sentir mal, começa a sentir dor de cabeça, tontura, começa a ficar meio irritado, começa a agir de forma totalmente diferente daquilo que a gente costumeiramente era acostumado a viver, né? Uma ação comportamental diferente. Aí se procura médico, psiquiatra, psicólogo, analista e tal. E no final das contas, as pessoas se entopem de remédio, não resolvem nada e vêm resolver o problema na casa espírita. Com um simples trabalho desobsessivo doutrinário. É assim que acontece. Poderiam ter abreviado o caminho, né? E seria resolvido o problema bem facilmente. Ou mudando atitudes e pensamentos. Bom, é um tipo de obsessão, a mais simples. Depois tem a fascinação. A fascinação já é um pouco bem mais complicada. É a obsessão por fascinação. É uma questão subjugativa, em que o obsessor, a entidade desencarnada, ela tem um conhecimento. Ela tem um conhecimento, digamos assim, da nossa existência. Ela tem um conhecimento do nosso passado, de nossas encarnações passadas, tão grande que, às vezes, ele sabe mais de nós próprios do que nós mesmos. Eles nos estudaram, eles para chegarem nesse ponto de nos subjugarem nessa obsessão por fascinação, eles demoram às vezes uma década, duas, 25, 30 anos para chegarem ao ponto de te dominar de tal forma que você perde a razoabilidade, você perde a sensatez, a gente perde a coerência, a lucidez, a gente perde, digamos assim, aquilo que a gente chama de racionabilidade, a razão. A gente age de forma que às vezes não existe explicação. Isso é fascinação. É obsessão por fascinação. É bastante complicada, porque isso denota um problema kármico. Isso aí é algo que aconteceu no passado, algumas duas ou três existências atrás, e que agora esse algoz, que antigamente foi vítima, vai fazer que nós, algozes, de uma vez, seremos vítimas agora. É um tratamento também um pouco mais complicado, mas que também é resolvido também numa casa espírita, sim. Mas sempre com o cuidado, mais uma vez, da oração, da mudança de comportamento, da mudança de atitudes, palavras. Enfim, tudo depende sempre de quem? De nós próprios. E por último, então, outro tipo de obsessão, que é a possessão. A possessão, geralmente, eu diria que na grande parte das vezes, acontece somente quando o obsediado, ele tem uma mediunidade fenomênica. Pessoas, digamos assim, que não têm uma mediunidade fenomênica, eles muito dificilmente sofrem esse processo obsessivo por possessão. Por quê? Porque eles não têm a mediunidade fenomênica. Portanto, os espíritos obsessores não têm acesso a esses encarnados. Aqueles que têm essa mediunidade fenomênica, sim, então eles são sujeitos a sofrerem essas possessões. E o que é a possessão? A possessão é quando o obsessor ele consegue fazer com que o encarnado, se falando em questão perispiritual, consiga retirar, consiga sair do seu corpo, o perispírito se afasta totalmente do corpo, e quem toma conta do corpo físico é o obsessor. E aí, então, ele comete coisas assim que a gente, às vezes, são indescritíveis, né? Há grandes atrocidades, grandes crueldades, grandes assassinatos, grandes chacinas. Por quê? Porque o real dono do corpo está fora. E quem está tomando conta desse corpo é o obsessor. Também aí, então, existe sim um motivo kármico, em que em outras existências, agora esse obsessor está se vingando de alguma coisa que o obsidiado cometeu contra ele. Então, ali, em todos os casos, principalmente esses últimos dois casos de fascinação subjugativa e a possessão, sempre existe a lei da causa e efeito. É a lei do karma. Nós plantamos, nós colhemos. É isso. Obrigado.